são impossíveis. Pra alcançar tem que lutar, tem que lutar. Não perca a esperança agora, porque Deus já marcou a hora de tudo se concretizar. Sabe a voz do inimigo veio soprar no teu ouvido, lhe dizendo que teus sonhos foram esquecidos. Diga pra eles que Deus tem promessas pra fazer cumprir ele para a terra. Detém a lua no infinito, potente, onisciente, que não muda, que não falha e nunca vai mudar. Pra realizar o sonho de um fiel, tocar na estrela, lavar os pés no mar. Ainda se for preciso dar volta no infinito pra ver teus sonhos se realizar. Deus invisível, poderoso, imutável, majestoso, igual a ele não há. Você se lembra de José sendo um escravo do Egito? Logo passou a governar. Ele foi caluniado, foi tentado e mesmo assim seus sonhos não puderam apagar. Teu sonho ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata. Tente entender, quando Deus está no controle de um sonho de um fiel, se acaso for preciso, grite alto pro inimigo, ele tem que saber. Quando Deus tem promessa, teus sonhos não podem morrer. Potente, onisciente, que não muda, que não falha e nunca vai mudar. Pra realizar o sonho de um fiel, tocar na estrela, lavar os pés no mar. Ainda se for preciso dar voltas no infinito pra ver teu sonho se realizar. Teu sonho ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata. Preciso grite alto pro inimigo, ele tem que saber. Quando Deus tem promessas, teus sonhos não podem.